denigro, fogo acerto. Ele abre caos, valeu pelo convite. Nelson no beat, dama do reggaeton. Aperta o play, aumenta o som. Foi ela que chegou misteriosa, envolvente. Todo mundo já olhou, ó. O sobe desce louco dessa dança caliente. O vai e vem bailante do seu corpo envolvente. Senhorita diz pra mim o que eu posso fazer. Toda vez que chego perto nem quer se envolver. Continua linda dançando toda suada. Sua pele até brilha, uma beleza, coisa rara. E sainha curta, camisa que é dobrada. Um detalhe lindo, uma estrela que é dourada. Pesa no umbigo no centro daquelas curvas. Quero seu sabor, sentir seu corpo que é de musa. No final da noite cantar no seu ouvido. Fazer com que ela se sinta toda envolvida. Vai dizer pra todos, contar pras suas amigas que o Eliab causa, agora renova a vacina. Desse ritmo que atrai as multidões. Se cê não conhece, te apresenta um reggaeton. Então firma a canção, sente o passo, aumenta o som. Invadindo tudo, batendo no coração. Todo mundo já conhece, todo mundo tá no salão. Canta pista, bailando no meus sentidos não param de ferver. Você dançando com o mar, com todo esse gingado. Meus olhos parados no seu rebolar. Ele no seu sorriso me hipnotiza. Percebo seu olhar repleto de malícia. Permita eu me apresentar pra você. Linda latina, me chamo a ser. Vem, vem comigo que eu quero te amar. Faz tempo que te espero, me deixa tentar. Desvendar seus mistérios, menina, falo sério. Você do meu lado é tudo que eu quero. Passear no parque de mãos dadas com você. Fazer amor gostoso até o dia amanhecer. Me envolver completamente nessa paixão. Princesa, sua dança roubou meu coração. Não tenha medo, eu te prometo te dar todo respeito. Mesmo parando o trânsito, eu não sou ciumento. Vem pra cá, me envolver no ritmo desse som. Com você eu quero tudo, dama do reggaeton. Todo mundo já conhece quando entra no salão. Canta pista, vai dama do reggaeton. Reggaeton, Nelson no beat.